nosso segundo encontro. Estou vindo de Brasília agora, volto para lá logo depois da aula. Brasília é uma cidade que, inclusive, transmite o aconchego de uma sala de interrogatório de delegacia húngara. Ou coisa pior. Enfim. Passei as últimas 18 horas em Brasília. Já sinto vontade de praticar atos secretos. Brasília é a cidade que corrompe. Nem que seja pela falta do que fazer. Nem que seja pelo tédio. Senhores, nosso primeiro encontro foi dedicado a Aristóteles. Aristóteles é um autor interessante porque ele tratará a psique de uma forma, que é inovadora se comparada à tradição até então. Até então, a psique era tida simplesmente como causa movente, causa do movimento. Platão tem até um discurso mais ou menos sofisticado com o qual Aristóteles acaba dialogando. Mas o problema é que Platão considera a alma uma espécie de substância. A alma é algo, no final das contas. Não é matéria, mas é substância, assim como a matéria também é. É uma substância, porém imaterial. É uma substância que, na verdade, permite que haja uma ligação com outro mundo, outra esfera de existência, que, no caso, o mundo das coisas ideais, o mundo das ideias. Sim, porque sem corpo, sua alma, substância, subsiste para ir até o mundo das ideias e voltar, etc. Aristóteles já começava achando por aí um absurdo, porque para ele a alma não é uma substância. A alma, ou a psique, não é uma coisa. Ela é a forma, um modo de ser próprio dos entes vivos. E aí já é uma distinção importante, porque psique passa a ser considerada muito mais associada, dessa vez, àquilo que nos distingue de seres não vivos. Uma característica do ser vivente de uma forma geral. Mas o dado é que, para Aristóteles, todo e qualquer ser vivo tem alma. Essa alma, ela não necessariamente é idêntica, sim, porque se o mundo fosse pensado como Platão, entre matéria e substância, haveria uma discussão sobre se todas as almas, em sendo substância, seriam feitas exatamente da mesma substância. E que, portanto, uma galinha que teria alma teria a mesma substância da alma galinácea, seria a substância que constituiria a alma humana, a alma equina, a alma do caranguejo, ou o que, caranguejesca, enfim. A mesma substância. Aristóteles diz, olha, já que não é uma coisa, não é uma substância, é uma forma, não é? Essa forma é absolutamente diferenciada para todos os animais. Então ele considera a alma como um critério de distinção, mas a psique não deveria ser posta no singular e sim no plural. Psiques. Que na prática são diferenciadas por conta de determinados atributos. Alguns desses atributos são comuns, a todo e qualquer ser vivo. Basicamente, os atributos de nutrição, nutrir-se. Tudo que é vivo se nutre. Eis uma disposição, por assim dizer, da alma. Nutrir-se. Segunda disposição, também comum. Duplicar-se. Reproduzir-se. Fazer outro igual a si mesmo. Outro atributo também dessa forma, desse modo de existência, que é a alma. Aristóteles começa a desenvolver uma certa relação entre alguns atributos da alma, que são aqueles que, de fato, vão diferenciar a nós humanos dos outros animais. Lembrando sempre que toda essa discussão de Aristóteles, ela ocorre numa discussão sobre o mundo físico, na tentativa de classificar o mundo físico e de separar os entes do mundo físico agora classificados, os entes vivos, portanto. Platão, quando discute a alma, tem uma coisa interessante, porque Platão está preocupado com a política. Platão quer descrever a alma a partir da ideia de comportamento moral. Já Aristóteles, o ponto de partida dele é completamente diferente. Ele não tem tantas preocupações morais assim quando fala de alma do que Platão, né? Mas o que nos fica então dessa tradição é isso. A alma passa a ser associada, portanto, àquilo que marca os seres vivos é aquilo que particularmente nos diferencia, em especial um atributo, que é a capacidade da alma pensar a si mesma. Uma capacidade reflexiva que é associada à razão. O que nós vamos ver daí para frente, para fazer uma ligação com Descartes, que é quem nos interessa hoje, é uma espécie de desenvolvimento da ideia desse atributo, em especial, que nos qualifica, que qualifica a nossa psique em comparação com os outros seres vivos. Essa capacidade cognitiva, isso que é chamado de razão. Razão. Em primeiro lugar, essa razão será associada, em seu uso, em sua manifestação, a um ato de liberdade. Um ato de liberdade. E aqui eu coloco um ponto. Ponto pré-cartesiano. Platão concebeu o mundo como cosmos, como um todo ordenado. Essa tradição platônica de que o mundo é o cosmos, é um todo ordenado, e que existe uma inteligência ordenadora da ordem do mundo, uma inteligência cósmica, portanto, cósmica no sentido aí não de, não é, nas estrelas longe daqui, mas cósmico no sentido de princípio de ordem, não é? Que essa força cósmica é associada à tradição católica a Deus, não é? Forma inequívoca, mas é uma crença forte, é uma crença forte. Vocês percebem, por exemplo, na alquimia. A alquimia era um saber popular, era uma perspectiva, uma postura diante do mundo. Pode até se dizer uma corrente filosófica mesmo, neoplatônica, que portanto concebia o mundo como ordem, ordem essa que se manifestava de forma geométrica, ordem essa que, uma vez que a dominássemos, poderíamos de alguma forma, de forma eficaz, intervir sobre ela. Há quem desenvolva que a alquimia tenha sido importantíssima para se destacar um aspecto de liberdade da razão. Uma liberdade da razão. Digo isso pelo seguinte: se você pega uma tradição muito próxima de Platão, você pega os estoicos, por exemplo, a razão é tida como algo ruim. A liberdade da razão é tida como algo ruim. Porque se o mundo é cosmos, se o mundo é ordem, cada um de nós tem o seu lugar no cosmos. Cada um de nós tem o seu lugar na ordem. E a razão, portanto, seria aquilo que nos daria uma má liberdade. Uma liberdade de fugirmos à nossa própria natureza. Né? Lembrando aqui um exemplo claro do estoico, né? Você, não deles, mas que ajuda a pensar, ajuda a entender um pouco como eles pensavam o mundo. Você não vê, porém, uma berinjela lamentando o fato de ser berinjela. Né? Você não vê uma berinjela lamentando sua própria natureza. A berinjela vive como berinjela, porque ela não tem como não ser berinjela e, por não ter consciência de si mesma como berinjela, ela também não lamenta sua condição berinjelesca de existência. Mas você não. Você, por ter essa psique, que é capaz de ter consciência dela mesma, característica aristotélica, você acaba lamentando sua própria condição no mesmo instante em que se dá conta dela. E aí você diz: sou humano! Ser gente é uma bosta, prefiro cachorro. Queria tanto ser berinjela no lugar de ser gente. Gente, não, berinjela não paga imposto. As pessoas que pagam quando pegam a berinjela. E assim vai. Você lamenta o seu lugar na natureza. E, portanto, você tenta fugir da ordem. Mas, para os estoicos, a tentativa de fugir da ordem se traduz nesse uso da liberdade que a razão lhe proporciona. É algo ruim. É algo ruim. Mas no discurso dos alquimistas, desses neoplatônicos, não. É algo bom. É algo bom. Não há dados muito precisos que mostrem quando essa conversão ocorreu. Só o que você tem é um momento A e um momento B, e na comparação entre os dois, a principal diferença é essa. Para os estoicos, a ordem do mundo é um exemplo a ser seguido. Se você pega a tradição alquímica, que era muito popular, né, na Idade Média, apesar de ter entrado para a história como porra louquice, né? Como discurso infundado, discurso, enfim, indigno de ser lembrado até, mas o fato é que era muito popular, era muito forte e era muito platônico no final das contas. Eles, por um motivo qualquer, que ninguém sabe direito qual é, talvez o caos é que explique isso, o acaso mesmo da cultura, mas o fato é que a natureza passa a ser vista como algo a ser dominado. E que a compreensão da ordem da natureza é o primeiro passo para que eu a domine. É? É ao mesmo tempo um discurso de conhecer a natureza, adequar-se a ela, mas adequar-se podendo alterá-la. Daí a ideia de transmutação das substâncias materiais e assim por diante. Que detalhe, tempos depois a física provou que não é nenhum absurdo. Mas fato é que agora a razão passa a ser associada à liberdade. Se preferir, o discurso cristão tem também uma saída para isso, o Santo Agostinho. Santo Agostinho é quase um psicólogo. Santo Agostinho merece um curso só para falar dele no final das contas. Ele dialoga com o estoicismo, mas principalmente pelo fato do estoicismo ser, ao seu tempo, a perspectiva religiosa dominante na elite romana. Ele quer propagandear, bem ou mal, o cristianismo para a elite romana. Para isso é preciso, portanto, você contestar algumas posturas estoicas. Fato é que uma clara inversão é que para Santo Agostinho é quando aparece esse discurso de que você, por ter razão, é a melhor das criaturas de Deus. E não o contrário, a pior, como é para o estoico. A melhor, porque a razão é aquilo que salva você de si mesmo. Como eu preciso? Por que eu precisaria ser salvo de mim mesmo? Porque você tem paixões. E não há aí uma distinção entre paixões, propriamente, desejos, sentimentos, afetos. Isso é um balaio de gato só. Algo que é demandado pelo corpo, algo que é efeito do corpo, algo que é associado ao descontrole e à prática do mal. A razão, por outro lado, ela viria como a compensação desse ser movido pelo corpo, ser movido pelos desejos. A razão, portanto, apareceria aí como o que há de mais anímico na sua alma, de mais essencial na alma, de mais belo. A explicação de Santo Agostinho é curiosa. É porque ele, seguindo também o discurso platônico, veja que Platão é um discurso dominante, né? Você é imagem e semelhança de Deus. Em sendo imagem e semelhança, você não é igual. Você é alguma coisa parecida. Para ser parecido, quer dizer que você comunga alguns atributos com Deus. Mas enquanto Deus possui esses atributos comungados em plenitude, você os possui em falta. Então, um desses atributos é o amor. Deus ama indistintamente, porque Deus é amor em plenitude. Já você, que é imagem e semelhança, que comunga o atributo de amar, mas porém o comunga em falta, em parte, você é amor em escassez e não em plenitude. Moral da história. Deus ama todos. Deus ama indistintamente. Deus ama qualquer um. Porque Deus é amor incondicional por ser infinito. Já você, que é amor em falta, você ama, né, condicionalmente. Ama algumas pessoas, tolera outro tanto, é indiferente para um bando de gente, odeia outros. Eis você. Amor em falta, amor escasso. Se todos nós os amássemos plenamente, a vida ia ser uma beleza. Mas o fato é que não, que, né, só é legal para meia dúzia, porque o resto você quer que morra, você transfere para ser local de convivência, de disputa, assim como várias outras coisas na existência, enfim, é um saco. Para compensar isso, Deus lhe deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, essa capacidade de compreender um afeto, compreender o amor, compreender um afeto que se experimenta em parte e não em plenitude. Mas uma compreensão de um afeto que se experimenta em parte, que lhe permite agir como quem o experimenta em plenitude. Como assim? Trocando em miúdos. A razão permite que você supra o amor incondicional que você não tem. Então a razão permite que você simule agir como quem ama. E por isso você encontra as pessoas e diz: Oi, tudo bem? Você simula uma preocupação que de fato você não tem. No que dependesse da manifestação dos seus afetos, você diria: Oi, morra! Eu te odeio! Por que você apareceu aqui na minha frente? Mas não, você diz o contrário: Oi, tudo bem? E você entra em pânico quando a pessoa responde, porque você não quer saber se está tudo bem. Tudo bem, a pessoa: Olha, não está. Não está, e foi bom você perguntar, que eu estou procurando alguém para desabafar. E aí você começa, né, a nutrir outros afetos próximos do desespero. Não é? Eis você, eis você. Mas é bem melhor esse amor simulado, compensação pela incapacidade de amor incondicional, do que amor nenhum. Melhor o amor cínico do que os afetos, do que as paixões. Então, eis uma razão que é boa. Eis uma razão que permite que o homem domine fundamentalmente uma natureza, não a física, mas a própria natureza. Por que toda essa introdução a Descartes? É porque, em certa medida, Descartes, o que ele fará é uma espécie de. Ele vai dar continuidade a algumas dessas ideias postas por esses autores antes dele. Antes dele. Tanto no que diz respeito a uma certa concepção da física, consequências cognitivas, quanto uma determinada relação entre as paixões na alma e o comportamento humano. Perceba que, na medida em que o curso vai avançando, a ideia de psique vai se aproximando cada vez mais de comportamento mesmo, de sensações, de sentimentos. E Descartes dará um passo fundamental nessa trajetória, beleza? Num ponto de partida sobre alma, não uma definição precária, não uma definição precária, mas uma espécie de atributo. Um atributo que pode ser confundido com uma definição precária. Vontade. Vontade. Explico daqui a pouco o porquê disso, mas vontade. Se há algo que caracteriza a alma para Descartes, é vontade. A alma, seja lá o que for, é algo que se manifesta volitivamente, que tem como marca, como característica que a singulariza, que tem como grande capacidade, se não talvez a única capacidade da alma própria, dela mesma, a vontade. A alma é aquilo que em nós se traduz em vontade. Vontade essa que poderá ser uma vontade de ação ou de inação. Uma vontade, portanto, que se traduz em fazer alguma coisa ou, ao contrário, refrear alguma disposição de ação. Vou colocar isso de forma precária no começo, tá? Só para atender uma espécie de demanda pedagógica aqui, tá ok? Fiquem com isso na cabeça, né? Deixem que isso lhes afete, enquanto ouvem uma narrativa de Descartes tentando explicar o que é a alma, beleza? Assim como Aristóteles, o ponto de partida de Descartes é o mundo físico, é a física, bem ou mal. Mas Descartes agora já é um autor afetado pela física moderna, pela física tal qual conhecemos. Pela física que se traduz basicamente na ideia de que o conhecimento do mundo é matemático e geométrico. Que há duas metas a serem alcançadas na descoberta do mundo físico. Primeiro, o conhecimento das proporções geométricas e das quantidades. A natureza física é quantitativa para os físicos modernos. Em segundo lugar, o movimento entre os corpos materiais. Portanto, a física moderna se caracteriza como a visão de que o mundo físico, se possui uma ordem, essa ordem não é necessariamente, não é propriamente, o efeito de forças além mundo físico, de forças metafísicas, de uma grande força cósmica, por exemplo, como ocorre no discurso dos alquimistas. Pois bem, Descartes é alguém empolgado com esse discurso da física, mas ao mesmo tempo é um homem profundamente religioso. Descartes é um autor moderno, mas como vários outros autores modernos, ele tem uma sincera dificuldade em levar o projeto moderno à radicalidade, o que implicaria afastar Deus, no final das contas, do comando do cosmos. Sim, porque modernidade pode ser caracterizada como uma espécie de forma de pensar o mundo, na qual o mundo físico não é efeito de causas, de princípios ordenadores, além mundo físico. As causas do mundo físico estão nele mesmo, e não em outro lugar. Descartes vai ficar a meio caminho das duas concepções. Mas, primeiro, Descartes, muito afetado pela física. Descartes dirá, tal qual Platão, o homem, a natureza, há apenas substâncias. Substâncias. Múltiplas substâncias. Infinitas substâncias. Substância, para Descartes, é aquilo que tem existência autônoma. É aquilo cuja existência não depende de outras substâncias. aquilo que tem existência como algo singular e inteiro nele mesmo. Bom exemplo disso é que eu sou uma substância, essa garrafinha d'água aqui, que me avizinha nesse instante, é outra substância. A prova disso é que o perecimento da garrafinha, se eu atirasse ela num alto forno, um crematório de altíssima temperatura, e ela, puff, desaparecesse da face da Terra, eu continuaria existindo. Porque eu sou uma substância diferente da garrafinha. Se eu e a garrafinha fôssemos uma única substância, o perecimento da garrafinha causaria o meu imediato perecimento. Beleza? Substância é isso. Tem existência autônoma, que você pode perceber pelo perecimento. Ora, tudo é substância. O mesmo ocorre com o homem. O homem, na verdade, é um composto de duas substâncias. Uma substância material, chamada corpo. Uma substância material. Portanto, algo que possui massa e ocupa lugar no espaço. O corpo. Mas o homem também é uma substância imaterial chamada espírito, por ele. Espírito. Basicamente, o que Aristóteles chamará de psique, ele chamará de espírito. Ou alma, se você quiser também. Né? Para fazer jus ao título, até. Como o curso foi apresentado, no final das contas. Corpo e espírito. Em sendo duas substâncias, uma primeira consequência. Uma consequência, no mínimo, curiosa. É porque, em sendo duas substâncias, e substância é aquilo que tem existência autônoma, é a mesma coisa que dizer que, em perecendo o corpo, a alma continua existindo. E vice-versa. Se a alma perecesse, digo isso hipoteticamente, porque Descartes considera isso hipoteticamente, se a alma também perecesse, isso não implicaria no perecimento automático do corpo. Veja que Descartes já resolve um problema teológico de início né, para início de conversa, que é imperecendo o corpo, já que corpo e alma não estão intrinsecamente, umbilicalmente ligados, já que são duas substâncias. Isso quer dizer que imperecendo o corpo, a sua alma está livre para ir para o céu, para o inferno, para o purgatório, para Nova Iguaçu, enfim, para onde ela quiser ir depois, por conta dela, para o Nada shopping, conta para nada disso, rave, né? Para Teixeira de Freitas, na Bahia. Teixeira de Freitas é a cidade mais feia que eu conheço. É difícil superar Teixeira de Freitas. É muito feia. Horrorosa, horrorosa. Enfim. Eu tenho história de Teixeira de Freitas para contar. Oi? então, oferecendo o corpo, a alma estaria livre para qualquer coisa. E para Lures, ir para. Enfim. Trancoso. Ela continua existindo. Para Trancoso, para o Mas essa espaço. história da alma perecendo o corpo continuar ali é que é engraçada, né? São duas hipóteses. O corpo permaneceria inerte, Inerte. mas continuaria existindo como matéria. Como substância material que é. A questão aqui para ele, claro, é a seguinte: a substância imaterial chamada alma é uma coisa, a substância material chamada corpo é outra, e elas são autônomas. Oi? Não, é só uma hipótese para marcar a Aquela radicalidade, autonomia de âmbito. exatamente, a autonomia de cada substância, que é um atributo próprio a cada substância, Cidadão em coma né? seria. Mas uma descrição seria isso: é o corpo inerte. Matéria inerte. Mas tem algum filósofo Você vai ver que o próprio Descartes, de certa forma, ele dá uma juntada. Mas antes dele, você pega, por exemplo, os materialistas. Toda a tradição materialista. Né? Lembrando Demócrito aqui, né? Tema da aula passada, para Demócrito tudo é matéria. Então, você tem células, por assim dizer, né? Ou átomos, pequenas unidades que formam você, que são de formas não redondas e ásperas, né? Irregular e ásperas. E outras redondas e lisas. Corpo e alma é isso. Aquilo que nós chamamos de sensação, nada mais é do que o movimento dessas bolinhas lisas e redondas. Isso ele associa ao calor, ao sentir, e associa, portanto, à alma. E os dois perecem juntos, porque tudo é matéria. E perecem pelas mesmas regras de perecimento da matéria. Ao contrário do senso, ele achava também que existia sensação pós-morte. Porque mesmo depois de morto, quer dizer, mesmo com seu corpo inerte, o fato é que há matéria. E se há matéria, há sensação. E por isso ele pediu para ser enterrado com o corpo besuntado de mel. Eu não sei qual é o barato disso, mas algum deve ter, né? Ele devia achar que é o equivalente do paraíso para ele. Porque não tem outro mundo. É aqui. É matéria, é mundo físico. Então, enquanto houver corpo, há sensação. A melhor coisa que você pode fazer, portanto, é manter o seu corpo com sensações agradáveis em volta dele. E fica aí a dica do mel, né? Aí você pode usar a sua criatividade aí para alegrar seu corpo, como bem entender. Né? Então, isso é uma tradição em que os dois são distintos. Mas o legal é que Descartes, em certa perspectiva, vai juntar. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que, no que diz respeito ao mundo físico, nas concepções físicas, não é? Alma e corpo são coisas distintas. Radicalmente distintas. Radicalmente distintas. Bom, o corpo possui alguns atributos, assim como a alma também possui alguns atributos, ou o espírito possui alguns atributos. Atributos esses que vão compor nós. Vão compor nós. Não é? Primeiro os atributos em separado, porque o problema vai ser juntá-los depois. Não é? O corpo, basicamente, é tido por Descartes como algo que possui dois atributos básicos. O primeiro é o de afetar-se. Ser afetado no sentido de ser efeito, né? Ser, digamos assim, movimentado, instigado, provocado, marcado como efeito de causas materiais fora dele mesmo. Fora dele mesmo. A sensação, por exemplo, do toque, do frio, que lhe esfria o corpo, são todas afetações. Né? São coisas que vêm de fora. O corpo tem por característica afetar-se. Afetar-se. Né? Fisicamente, como todo e qualquer corpo material. Agora, o corpo, ele não é uma única substância. Porque o corpo é pensado por Descartes como uma máquina. Na verdade, ele tem uma concepção, de fato, nós chamamos de orgânica de corpo. Né? Orgânico no sentido de que o corpo é o somatório de pequenas partes ou órgãos que funcionam em conjunto, que funcionam num certo princípio de harmonia. Né? Eis o corpo. Então, se o corpo não é feito de uma única substância, mas, na verdade, de várias substâncias materiais, no final das contas, que funcionam harmonicamente entre si, é possível que haja, assim como há afetações materiais de fora do corpo para o corpo, haverá provocações materiais também do corpo para o corpo. Do corpo para o corpo. Não é? Essas provocações materiais do corpo para o corpo é o que serão a base, né, a primeira explicação que ele dará para as paixões. Para as paixões. Não é? Calma que isso vai ficar melhor explicado, mas saiba disso. Não é? O corpo também ele tem como característica afetar a si mesmo. Então, uma afetação de fora do corpo para o corpo, e uma afetação do corpo para o corpo. Beleza? E a alma? E a alma? A alma tem lá também seus atributos. A alma com o corpo é uma coisa curiosa, porque a alma em relação ao corpo, ela é uma substância diferenciada. No entanto, apesar de substância diferenciada, da mesma forma que as outras substâncias materiais do seu corpo estão aí trabalhando de forma distinta fisicamente, mas funcionalmente indistintas e dependentes uma da outra, o mesmo acontece de uma forma geral entre alma e corpo. São duas substâncias, mas que nessa funcionalidade da existência estão juntas. Estão juntas. Cooperam uma com a outra. Da mesma forma que o corpo, não é? Que os órgãos do corpo cooperam entre si para que haja vida. Para que haja vida. Não é? Essa alma, ela é basicamente concebida por Descartes como um princípio cognitivo. Algo capaz de conhecer as coisas. Algo capaz, portanto, seguindo a tradição antes dele, de ter consciência de alguma coisa. É o principal atributo da alma. É o principal atributo. Consciência de coisas fora dela e consciência dela mesma. e um segundo atributo, que é, na verdade, uma força, uma disposição. Porque, tal qual o corpo é capaz de provocar a si mesmo alguma coisa, né? De afetar a si mesmo, a alma também possui uma força dela para consigo mesmo, que é a vontade. A vontade. Por isso que atos de vontade são tidos por Descartes, bem ou mal, como a manifestação autônoma da alma e, portanto, a manifestação mais pura da alma, mais essencial da alma, mais verdadeira, porque é a alma afetando a ela mesma. É a alma voltada para si mesma. Sim, porque há outros movimentos da alma, por assim dizer, há outras demandas da alma, há outras disposições da alma que não têm como causa ela mesma, mas, ao contrário, causas fora dela. Causas fora dela. Beleza? Vamos botar um ponto aqui. E para entender as causas fora dela, como a alma se vale desse seu atributo cognitivo do mundo? Né? Descartes. Apesar de todo o peso que a religião, que o cristianismo tem no discurso dele, ele não leva muito a sério, por assim dizer, algumas consequências radicais da sua época atribuídas ao livro de Gênesis. A história de que o mundo teve um começo, né, que Deus criou o mundo em seis dias, né, e no sétimo deu uma descansada, porque ninguém é de ferro, né? Ou seja, que houve um começo, que Deus aparece como um princípio motor primeiro de toda a ordem da existência, mas deu o empurrão primeiro, ele para. Ele para. Ele deixa de interferir na ordem do mundo. Na teologia é um debate acirrado sobre isso. Porque se Deus continua, depois da criação, interferindo na ordem dos acontecimentos do mundo, ele continua sendo força cósmica, ele acaba sendo, por tabelinha, responsável pelo mal. Se não pelo mal moral. E aqui o mal moral é como autores medievais associam, né, o mal causado pelo indivíduo. O mal que seria efeito de escolhas, de atos de escolha livres. E, portanto, tem na figura do livre-arbítrio a causa do mal. Você tem livre-arbítrio. Deus criou o mundo, botou você, mas dotou você de razão, que se traduz em livre-arbítrio. Livre-arbítrio que é tão livre que Deus permite até mesmo que você peque. Eis o mal moral. Mal, portanto, como ato volitivo. Volitivo. Né? Numa concepção maniqueísta do mundo, você teria Deus de um lado e o diabo do outro, como partido de oposição. Cada um dos dois tentando afetar o mundo físico com um princípio de ordem próprio. Né? Isso você percebe na arte, por exemplo, quando imagens satânicas, né, são apresentadas, as imagens satânicas de seres satânicos, enfim, de coisas endiabradas de uma forma geral, são sempre imagens que são compostas de figuras que de fato existem no mundo físico, porém organizadas de uma forma diferente. Então você tem lá um homem que tem um rabo de dragão e pés de galinha. O rabo de dragão existe nos lagartos, o pé de galinha existe porque existem as galinhas, agora você não vê um homem com pé de galinha. Então, são coisas que existem na natureza, mas que você as organiza de uma forma diferenciada. Essa seria a marca do diabo. O diabo, portanto, é uma espécie de arquiteto e urbanista que tem uma proposta de organização do mundo completamente diferente de Deus. E que o sucesso de uma outra ordem na Terra dependeria de alianças entre Deus e o homem ou o diabo e o homem. E, portanto, o livre-arbítrio seria a liberdade de aliar-se a um ou a outro. A um ou a outro. É uma concepção. Santo Agostinho, que nós tocamos nele aqui no começo, achava um absurdo isso. Quer dizer, essa hipótese para o livre-arbítrio não desculpa Deus. Porque se o livre-arbítrio me permite aliar-se ao demônio, né, permite uma aliança com o demônio e a afetação de uma ordem estranha, de uma ordem má no mundo, então, por que Deus fez isso? Ele é o culpado último. Não deixa de ser. Só porque agora tem a minha vontade, a minha escolha como intermediário nessa história, não quer dizer que quem tem inventado isso não seja também responsável. Ele é responsável, em última análise, por todo o mal. E segundo, a própria tese maniqueísta ele também achava um absurdo. Porque ou Deus é onipotente, e aí o diabo não pode existir, porque um ser onipotente é incompatível com a ideia de onipotência, a existência de uma oposição, a existência de outra força que lhe faça frente. Né? Ou Deus não é onipotente, o que ele achava um absurdo, ou Deus é onipotente e o diabo simplesmente não existe. Não existe. E, portanto, todo o discurso sobre o princípio de ordem, não é, em sendo Deus para tentar desculpar o mal, etc., não funciona. Não funciona. O fato é que as questões do cosmos, do mundo posto como cosmos, etc., estão aí postas, não é, nesses termos. Deus, princípio de ordem, se é princípio de ordem, ele é meio que responsável também pelo mal. Descartes acha sem sentido você dizer que Deus, que é um princípio de ordem, seja culpado pelo mal. Porque eu só posso dizer que Deus é culpado pelo mal a partir disso, me referindo ao mal físico, né? Não ao mal moral. Ao mal como ato volitivo de um indivíduo, como escolha de um indivíduo, como livre-arbítrio. Mas o mal físico, o terremoto, o maremoto, os grandes eventos. Eu só posso julgar Deus dizendo que um maremoto e um terremoto é um mal físico se houvesse naquelas circunstâncias do mundo físico a opção do não mal. A opção do terremoto, tendo em vista as causas físicas, não ter ocorrido. A questão é que, para Descartes, o mundo físico é absurdamente amoral. E se é absurdamente amoral, não há na física um mal. Como assim amoral? Imagine, se o mundo físico é feito de forças fora dele, de uma metafísica, Deus, por exemplo, ou o diabo, poderia haver uma força metafísica boa e, portanto, criando no mundo físico ações boas, ou uma força metafísica má, criando no mundo efeitos e ações más. Agora, se a força não vem de fora do mundo, a força é do próprio mundo, é da própria física, que reage como que obedecendo uma lei imutável, uma lei que é a sua característica, que é o seu modo de ser que não poderia ser outro, senão do jeito que é, então o mundo físico também não pode ser bom nem mal, ele simplesmente é o que é. Um todo de causar de quantidades, substâncias infinitas que se diferenciam por características geométricas, por quantidades, e que reagem entre si por causa e efeito. Todos os eventos da natureza têm como causa coisas mecânicas, movimentos, choques de corpos, e não uma deliberação moral de uma entidade metafísica. E a doença? A doença faz parte da vida. Ela não é boa nem má, porque ante a doença, para Descartes, não há hipótese da não doença. Ela acontece. Exatamente. Exatamente. Descartes quer bem ou mal que você aceite o mundo físico como ele é. O mundo físico é o que é. E é o que é. Porque Deus assim o fez, mas não dormiu no sétimo dia. Deus assim o fez e Deus continua fazendo assim. Só que o que Deus faz no mundo para que o mundo seja mundo não é propriamente, digamos assim, conspirar para que as coisas aconteçam do jeito que acontecem. A manifestação de Deus como ordenador constante do mundo se traduz na existência das leis da física. Se os corpos materiais obedecem leis fundamentais, leis essas que não são nem morais, nem imorais, são amorais. Que leis são essas? Inércia, ação e reação, não é? Leis de afetação dos corpos, de transmissão de força entre os corpos por choque. Leis da física, física newtoniana. A gente aprende, graças à tia Terezinha, que se esforça para ensinar esse troço para a gente, não é? No primeiro grau. Leis da física. Se a natureza física é uma ordem, é porque há algo que faça com que a natureza física funcione ordenadamente e não caoticamente. Esse algo é Deus. Deus, para Descartes, não é um ser que criou o mundo e foi descansar. Deus para Descartes. É um princípio constante da existência do mundo como uma ordem. Mas um ser que, no que diz respeito ao mundo físico, é absolutamente amoral. Amoral. Ele não delibera. Ele faz a matéria e dá à matéria determinados atributos. Mas não delibera se essa matéria, que agora tem esses tais atributos, se ela vai se movimentar ou ficar parada, se ela vai cair ou deixar de cair. Feita a matéria, mantidas as regras, a matéria vai se movimentando, não é? Como lhe cabe movimentar-se. Ou fica parada. Como lhe cabe ficar parada. E pronto. São as opções que Deus nos dá no mundo. Ação e inação de corpos materiais. Mas uma ação e inação que não é caótica. Uma ação e inação que é regrada. Isso é uma regra geral do mundo físico. E como nós temos um corpo no mundo físico, é uma regra geral que, bem ou mal, nos afeta também. Né? Percebe que ele começa a fazer uma espécie de uma mistura, né? Ele acaba fazendo uma mistura entre regras da física e regras da psicologia. O corpo humano é pensado a partir de um momento primeiro, a partir de regras mais fundamentais de toda a existência, e essas regras mais fundamentais de toda a existência são regras da física, são princípios da física, mas cuja causa de existir dos princípios da física é um discurso religioso, é um discurso de fé para Descartes. O projeto de Descartes é, dentre outras coisas, provar a existência de Deus. É engraçado que ele acha que prova por uma série de tautologias, no final das contas. Uma delas é curiosa, porque o mundo cheio de matérias, cheio de substâncias, materiais e imateriais, nos dá a ser conhecido. O mundo pode ser flagrado em sua ordem fundamental e em sua existência material. E nós podemos conhecê-lo, flagrá-lo, porque um dos atributos da alma, que Deus fez assim, a causa é essa. Deus fez. Ela é assim. Ela não foi feita, já é inato. A alma já nasce com uma espécie de conteúdo, com a capacidade de perceber o mundo tal qual ele é. E perceber o mundo tal qual ele é implica duas qualidades de percepção do mundo. A primeira é uma percepção sensível do mundo. A percepção sensível do mundo, Descartes associa à visão ou às sensações, de uma forma geral, diretas do mundo, a empiria. Então, por exemplo, eu bato o olho na cadeira, eu flagro cores, flagro formas, eis eu flagrando de uma forma primeira e sensível o mundo. Há animais que não têm essa capacidade de flagrar o mundo de uma forma particular qualquer. Não é? Mas Descartes diz, nós temos. E mais do que isso, essa nossa capacidade de flagrar o mundo é uma capacidade de flagrá-lo verdadeiramente. No nosso flagrar das coisas do mundo, no conhecimento empírico, nessa empiria, não há erro. Não há erro. Você vê o mundo como ele é, e ainda que você tenha a vontade de ver outra coisa, que não aquilo que você vê, não adianta. A sua alma é constrangida. Constrangida. Porque a sua alma, ela funciona como uma espécie de local de efeitos. Né? Ela tem uma série de efeitos que ocorrem nela. Efeitos que vêm do corpo. Efeitos que vêm da sensibilidade. Efeitos da afetação. Como da afetação visível. Lembra? Meu corpo é afetado. Né? Com coisas que vêm de fora. Ver é uma forma de ser afetado. Afetado de luz. Afetado de imagens. Essas afetações, elas são causa de efeitos na alma. Efeitos sensíveis. Portanto, para Descartes, você vê uma imagem e essa imagem gera algo na sua alma. Uma sensação desagradável, por exemplo. Imagine a cena de alguém, um homem que chega em casa após uma viagem, para Brasília, por exemplo, que já é triste. É o fim. Vai pro inferno. Ele chega animado em casa, com saudades de sua esposa, e quando abre a porta do quarto, ele encontra ela nua na cama, suada, lençóis desajeitados, em pé ao lado dela, um sujeito de cueca, segurando um copo de Nescau. Ele olha aquilo, não é? E a sua alma reage. É uma afetação que gera uma sensação de tristeza na alma, de raiva, de ódio, desejo de vingança, uma série de afetos. Inclusive pode gerar nele o desejo de não ver o que vê. Eu não quero ver, isso não está acontecendo. E não tem jeito, ele abre de novo o olho, reativa a sensação e eis a mesma cena. A mesma nudez, o mesmo cara, o mesmo copo de Nescau. Eis um conhecimento que não se dá ao falseamento. Eis um tipo de conhecimento do mundo, instantâneo, imediato. Um conhecimento que não permite da alma ou do espírito, sob o aspecto cognitivo, oscilar no tempo. Como assim oscilar no tempo? É porque nossa alma não tem apenas essa capacidade de conhecer. Ela tem uma outra capacidade também de conhecer as coisas, que é de conhecer as coisas para além das sensações. Porque eu percebo essa cadeira, mas eu posso pensar a cadeira. Eu posso me contentar com o conhecimento da cadeira pelo simples efeito na alma das imagens, da imagem da cadeira. Mas posso pensá-la a partir das leis da física. Eu posso pensar a cadeira como formas geométricas, como quantidades, como dimensões, altura, largura e profundidade. Eu posso conhecê-la matematicamente. E nesse conhecimento matemático, que é muito mais uma produção da alma, de uma alma com capacidade intelectiva. Alma com capacidade intelectiva que me permite ir mais fundo que outros seres na compreensão do mundo. Ou seja, eu tenho não só uma capacidade de flagrar sensivelmente uma determinada realidade material, eu tenho também uma capacidade de pensar essa mesma realidade material. Essa capacidade de pensar a realidade material, ela me distingue de outros tantos animais. Outros tantos animais também flagram a realidade material. Mas para Descartes, além de flagrar, você a pensa. E o fato de pensá-la permite que no seu pensamento você comece a antecipar. Antecipar ações, antecipar acontecimentos. Ou até recuar, ou seja, a sua alma intelectiva ela consegue fazer induções e deduções para conhecer o mundo. Nas induções, você vai de efeitos, de múltiplos efeitos. Você deduz uma causa. Então, nosso colega, nosso personagem, está em casa, vê a cena, qual a causa daquela cena? Não é? Ele disse, sou corno, viajei demais, não é? Fui dar aula no Rio, e participar de reunião chata em Brasília. Paraíso. Né? Quando chega em casa, aí, olha a causa. E você começa a deliberar sobre culpa. De quem é a culpa? Dela, mulher imoral ou minha? Que não estava aí, né? Na presença, dando atenção, aconchego, carinho. Sou omisso nos meus afetos e tal. Você vai se antecipando, sabe? Você recua no tempo e consegue ter certeza de acontecimentos do mundo físico que você não flagrou. Então, percebe, nós temos de fato uma capacidade atual de conhecimento, que é efeito da provocação igualmente atual das sensações. Mas você tem uma capacidade cognitiva na sua alma que vai muito além da atualidade, né? Que vai muito além do que você flagra sensivelmente. E você pode, inclusive, mesmo viajar no tempo. Se a indução é das causas para o efeito, a dedução o contrário. Você flagra uma determinada cena e já antecipa movimentos, já antecipa acontecimentos do mundo físico. Mas por que você consegue antecipar os acontecimentos do mundo físico? Né? Como, por exemplo, o nosso mesmo amigo. Ele viaja e lembra, bem que eu vi os dois conversando. Eu devia ter antecipado o efeito chifre. Não é? O que lhe permite antecipar o efeito chifre? É porque você conhece determinadas regras de movimento. No caso da física, determinadas regras de movimento dos corpos materiais. Assim você vê uma pedra na beirada do precipício e vê um carro parado embaixo. Aí você olha a pedra, olha o carro, olha a pedra, olha o carro e diz, não vai dar certo. Você vê a cena da videocassetada no Faustão e tem cena que você já olha no começo e diz, não pode dar certo nunca. É óbvio que alguém vai cair, é óbvio que vai acontecer uma catástrofe, porque você consegue antecipar, ou seja, seu pensamento sai da instantaneidade, da flagrância sensível e consegue oscilar no tempo, indo para passado ou futuro, fazendo induções e deduções. Beleza? Isso é uma forma particular da alma conhecer o mundo físico. Mas a sua alma não conhece apenas o mundo físico. A sua alma não flagra. Ela apenas não é o depósito de efeitos de flagrâncias sensíveis de um mundo que se dá a conhecer no instante. Ela é também, bem ou mal, capaz de ser o depósito de efeitos do corpo sobre ela. E dela sobre ela mesma. Dela sobre ela mesma. E aí a coisa vai ficando mais interessante. A coisa vai, percebe? Mas pelo mesmo princípio de conhecimento das coisas fora dela. Mas um bebê, por exemplo, recém-nascido, ele vai evoluindo, tomando consciência, aos pouquinhos, por ele mesmo. Não é? Para Descartes, a capacidade autocognitiva já é inata. É um atributo da alma. A sua alma já nasce, bem ou mal, com a capacidade de flagrar o mundo no instante. Então, esse conhecimento empírico, ele é inato. A capacidade de produzir é inato. E a capacidade de antecipar-se no tempo e recuar também. Ou seja, a capacidade racional. Ela também é inata. Descartes não entra em considerações se um recém-nascido é menos racional do que um adulto. Agora, o que não há na alma da criança e há no adulto é experiência retida. Ele vai adquirindo aos poucos. É aprendizado. Porque as leis de funcionamento da natureza me permitem esse conhecimento intelectual da natureza sob condição de eu conhecer as regras do movimento. Então, por exemplo, quem conhece a física e quem não conhece tem o saber do flagrante do instante. Tem o saber sensível. Ou seja, estão vendo a mesma coisa. Agora, quem conhece a física consegue antecipar os efeitos de uma forma intelectual. Quem não conhece as leis da física ou conhece mal as leis da física vai antecipar de forma equivocada os efeitos. Ele vai pensar mal, porque lhe falta um repertório que é aprendido, que você poderia até descobrir sozinho, mas que você pode também aprender. Então há repertórios aprendidos ao longo do tempo, ao longo da nossa trajetória de existência, que qualifica a nossa forma de pensar o mundo. Há também um repertório que é descoberto. Desde que a alma tenha um ato de vontade de direcionar o seu potencial racional para desvendar os mistérios do mundo. Ou seja, há aquelas pessoas cuja alma tem a vontade de conhecer o mundo. As pessoas cuja alma deliberaram por conhecer o mundo serão os físicos, vão dizer para outros as leis da física. Há pessoas cuja deliberação da alma não foi para tentar entender o mundo físico. Foi para tentar entender o que o físico diz para ele que é e aceitar esse troço. Percebe? É uma forma também de conhecer. Que pode até, no final das contas, gerar os mesmos efeitos. Se o físico entendeu bem a natureza, se eu entendi bem o que ele me traduz como efeito da sua produção intelectual, nós dois podemos pensar aí, não é? De forma muito parecida, de forma muito semelhante. Não é? Em termos de efeito, nada muda. O que Descartes acha é que há uma diferença qualitativa entre esses dois tipos de atitude intelectual. Porque uma é uma atitude intelectual submissa. A outra é uma atitude intelectual que ele associará ao amor. ao amor. Algo que dará um certo sentido à existência. Né? Eu chego lá. Não duro, não duro nenhum nem outro. Mas é um cara que se empolga com a física. Descartes não fala de cálculo, por exemplo. Mas ele acha interessante a forma como os físicos falam do mundo físico. Como um mundo material regido por princípios. Ele acha que pode. Quer dizer, ele tem certeza de que não chega lá, porque não existe um universo autorregulado para ele. Né? Ou seja, se você começar, se você tem um ato de vontade de se lançar na descoberta dos mistérios do mundo, o que você vai descobrir é Deus. É que há ordem. Ele tem certeza, ele tem convicção de que o mundo é assim. Com fé. Ele diz o que Deus faz. Ele diz que Deus existe. Agora, o que é? O que é? Né? Percebe alguns detalhes aqui. Então, por exemplo, não há um evolucionismo em Descartes. Né? Sua alma não evolui. Ela aumenta o repertório, mas isso é diferente de evoluir. Porque a ideia de evolução pressupõe uma certa mudança qualitativa. Uma evolução psíquica, portanto, teorias na psicologia evolucionista são isso. Você não tem uma capacidade no momento e tem no momento seguinte. Você evoluiu. Você mudou. Qualitativamente é diferente. Para Descartes, não. Não há mudanças qualitativas na alma. Há mudanças quantitativas na alma. A alma possui determinadas qualidades que são inatas. Qualidades essas que não se transformam. Né? Segundo dado, Descartes dialoga diretamente com Aristóteles. Ele diz que Aristóteles estava errado, porque Aristóteles achava que conhecer o mundo físico é tentar conhecê-lo a partir de causa e efeito, até aí tudo bem, mas por finalidades. Aristóteles é um finalista, ele acha que tudo tem um telos, tudo tem uma finalidade. E conhecer bem o mundo físico é conhecer as finalidades das coisas no mundo físico. Descartes acha que a natureza, se tem finalidade, ela é um mistério, é vontade de Deus. Eu não tenho a capacidade para conhecer essa finalidade. Ou seja, tem coisas que a sua razão, ela não veio aparelhada para entender. E uma dessas coisas é Deus. Ela veio aparelhada para sentir a existência de Deus. Ela veio aparelhada para concluir que Deus existe. Mas ela não veio aparelhada para descobrir Deus. Porque a sua alma, a sua razão, nada mais é que um instrumento, assim como o corpo, também é dotado de instrumentos e atributos voltados para a vida no mundo físico. Então a sua alma é armada para conhecer a inteireza e em plenitude o mundo físico. Agora, saiu dele e ferrou. Voltando e fazendo a brincadeira, tem coisas que a razão simplesmente não explica. O nosso amigo corno. Ele explica a mulher nua, ele explica os lençóis, ele explica o cara de cueca, mas o copo de Nescau ele não explica. O que um copo de Nescau está fazendo no meio dessa cena? Isso aí ninguém explica. O professor que tinha esse exemplo, entendeu? Ele dizia, tem coisas que a razão não explica. Ele era muito, sabe, teatral e tal. Copo de Nescau numa cena dessa é algo muito bizarro você realmente. Mas para Descartes é isso. Deus. Então esquece esse negócio de tentar entender a física. Percebe? A pena é como finalidade. E o mesmo vale para a alma. A alma não tem finalidade. Ela tem um atributo, ela tem um modo de ser. E o modo de ser é ser capaz de conhecer. E, como tudo na natureza, ela também está dentro da lei da causalidade. Ela, portanto, é causa de efeitos fora dela. E ela é também local de efeitos de causas fora dela. E é de uma certa lógica de onde vem a causa, de onde vai o efeito, que essa mistura entre corpo e alma vai ficar mais sofisticada e que nós poderemos falar mais propriamente, com mais propriedade, das paixões da alma. Obra-chave de Descartes para falar dessa série de sensações, de